Bem-vindos à segunda edição do PVP, Pauta e Vírgula Podcast. Eu tô aqui com o meu amigo Luan Ramos Dias, beleza, Luan? E Charles, beleza? E com o radialista, jornalista e o assessor de imprensa do Friburguense, Vinícius Gastim, beleza, Gastim? Tudo bem, Charles? Tudo bem, Luan? Prazer participar com vocês. Bom, nesse programa a gente vai falar um pouquinho sobre o Friburguense, a questão dos últimos anos, a Série A, a Série B, o que o Friburguense acertou, o que o Friburguense errou. E a gente vai começar com a seguinte pergunta, Gastim. Qual que é a principal diferença entre o Friburguense de 2011, que foi para a Série A, e esse Friburguense de 2017, que infelizmente não conseguiu acesso? Bom, essa é uma discussão muito ampla, é legal a gente ter a oportunidade para falar disso, porque a gente não pode entender esse fracasso do Friburguense esse ano como uma coisa isolada. Claro que teve a questão técnica, a questão dentro de campo, a falta de recursos para se investir, mas a gente tem que analisar primeiramente o mundo como ele mudou nesses últimos 6 anos, a capacidade de investimento, tudo que tem sido feito para tentar privar os times pequenos aqui no Brasil de crescerem, a debandada que está acontecendo nos estaduais, não existe investimento nesse tipo de campeonato. E em 2011 a gente teve uma situação muito peculiar aqui em Nova Friburgo, que foi a questão da tragédia. Então houve um abraço, um envolvimento da cidade muito grande com o Friburguense, que acabou sendo o primeiro motivo de alegria para uma população que sofria tudo que a gente pôde acompanhar nos noticiários e, no nosso caso, que viveu aqui diariamente naquele momento. Então, em meio a esse envolvimento, esse abraço, a gente percebia, durante os treinos do Friburguense, que o Eduardo Guini se transformava num heliporto, onde muita gente chegava com ajuda, chegava com corpos. O ginásio Helena de Castro, que é anexo ao campo, serviu como abrigo para muitas pessoas, depois como depósito de materiais que foram doados às vítimas. Então os jogadores, eles conviveram com todo aquele clima. Então houve um abraço da cidade. Se eu não me engano, o primeiro jogo do Friburguense, 6-0 na Portuguesa, cerca de 1.000 pessoas no Eduardo Guinle. E o Friburguense naquele jogo teve uma grande atuação, foi realmente movido por aquele sentimento. E esse abraço, ele persistiu por todo o campeonato. É claro que naquela época o Friburguense conseguiu achar boas peças, o Jorge Luiz, o Marcelo subindo da base, que hoje é jogador do Volta Redonda, está muito bem. O Lucas Siqueira também, que depois jogou no Vasco, no Paysandu, no Ceará, ele também começando a carreira. Ou seja, foi um misto de acerto de uma geração que surgiu muito bem na base naquele momento, com esse envolvimento da cidade. E onde eu quero chegar com isso? Hoje a gente não vê esse abraço. Eu até digo que não só no futebol, Nova Friburgo é uma cidade que está perdendo um pouco da sua identidade. E essa não é uma crítica política ao B, ao governo ao B. É uma reflexão que a sociedade friburguense tem que fazer como um todo. O nosso carnaval, ele tem perdido muito. A gente já não é mais a cidade festeira, não temos mais a festa da cerveja, que era uma marca da cidade. A gente tem dificuldade para dizer para o turista, e não só o turista de longe do estado, o turista da capital fluminense, do Rio de Janeiro, que Lumiar e São Pedro da Serra fazem parte de Nova Friburgo. Muita gente não sabe disso na capital. Então, a cidade carece de um abraço, de uma reflexão, de um envolvimento maior das nossas coisas. Friburgo é uma cidade muito peculiar, onde as famílias, elas passaram a existir das indústrias, do futebol amador que movimentava os domingos, das escolas de samba que tiveram importância muito grande na formação da essência da nossa sociedade. E isso está se perdendo. É claro que cresceu de forma desordenada, é claro que tem muitas coisas que têm que ser revistas aqui na nossa cidade, e é claro que tem prioridades, saúde, educação, transporte público, só que é um conjunto. A partir do momento que você entende o esporte como um conjunto, o Friburguense como uma instituição que é importante para a cidade, é claro que você diminui a possibilidade, o ter que investir na saúde, o esporte, a disciplina. Então, acho que falta um envolvimento, um abraço maior de todo mundo, como reflexão dentro de uma sociedade. Mas, na questão do campo, é claro que a situação financeira, ela ficou muito pior na relação com 2011. Não era boa naquela época, mas o Friburguense teve boas revelações, só que o futebol é cada vez mais caro. E entrando nessa questão de torcida, que você falou que em 2011 a torcida abraçou. Hoje a gente vê que não há, a gente que transmitiu da jornada, não há esse abraço, essa questão que até o Siqueira falou em entrevista que o máximo de pessoas foram 180, 190. Como que você vê que ações que o Friburguense pode fazer para que a cidade abrace o Friburguense, como por exemplo a Chapecoense fez com o Chapecó lá em 2015 e como consequência foi no brasileiro, subiu, disputou a Sul-Americana, claro que antes daquela da tragédia, mas a Chapecó conseguiu fazer isso, abraçar o clube e erguer o clube para o cenário nacional. Como que você vê que como que o Friburguense pode fazer isso com o Nova Friburgo? Não, sem dúvida, a média de público presente do Friburguense foi de 187 nesse campeonato e de público pagante de 160. A renda total foi de 42 mil e uns quebrados. 42 mil você dividindo pelos jogos, você não paga despesa de uma partida, né? Ou seja, ainda tem prejuízo em jogar em casa, além da parte técnica também. E nos jogos onde o Friburguense teve mais público, a torcida do América foi maioria, vocês estavam lá, vocês sabem disso. A torcida do Americano foi maioria. Teve jogos em que o Friburguense não jogou em casa, mesmo estando no estádio Eduardo Guini, fora a dificuldade dentro de campo. O adversário geralmente vem fechado e o Friburguense, na questão técnica, e aí esbarra no poder de investimento também, acabou deixando um pouquinho a desejar. Mas o que pode ser feito realmente é o entendimento da importância do Friburguense para a cidade. Eu acho que a divulgação é feita. A rede social ela informa a todo momento qual é o próximo jogo do Friburguense, qual é o campeonato que está sendo realizado, qual a situação do clube, as rádios, os jornais aqui da cidade, as TVs. Todo mundo acompanha praticamente o dia a dia do Friburguense, divulga quando tem jogo, mas é preciso um abraço. E a expectativa, a esperança do clube e minha como jornalista também, não só como alguém que trabalha dentro do Friburguense, é que essa questão de Friburgo 200 anos possa fazer com que surja de novo esse sentimento que a gente teve em 2011. E acreditávamos que a partir dali, Nova Friburgo evoluiria como sociedade, tomando como base as suas instituições, incentivando. Houve aquele primeiro momento, mas isso se perdeu no meio do caminho, né? Nova Friburgo, depois de 2011, se reergueu de certa forma, melhorou em alguns aspectos, mas voltou a ser aquela cidade fria, que parou no tempo, que carece de investimentos. Depois da tragédia, por exemplo, até saindo um pouquinho do futebol, qual o grande investimento que a cidade teve? E só teve por conta daquele momento ruim. Será que o Rio Bengalas, por exemplo, estaria canalizado hoje, se não fosse a tragédia? Então é um abraço como tudo que a gente precisa, né? E isso vai também ter o seu respiro no Friburguense. Mas, claro, maior divulgação talvez, a gente tem que rever, agora falando um pouquinho como assessor, alguma falha ou outra que possa ter acontecido na comunicação, embora a gente tenha divulgado ao máximo que a gente conseguiu as partidas e a cidade entender a importância do Friburguense. Eu já acompanhei o clube em algumas pré-temporadas, principalmente em Minas Gerais, o Friburguense também fez uma no Espírito Santo, e é impressionante como é que as outras cidades recebem o Friburguense. É como se aqui Nova Friburgo recebesse um Botafogo, um Flamengo, um Vasco, um Fluminense. O respeito. E esse respeito a sociedade friburguense com o clube não tem. É uma coisa impressionante. Então a gente precisa trabalhar isso, mas precisa do envolvimento de todo mundo. Não basta apenas do clube para a sociedade. Tem que vir também de fora para dentro. E essa questão do Friburguense ser um clube de Série A, de jogar, de ser respeitado, como você falou, em outros estados, no Rio de Janeiro, é muito conhecido, né, Luan? Nessas questões dos programas esportivos, sempre falando do Friburguense, né? Isso mesmo. Eu gostaria de saber como fica a questão dos patrocinadores, assim, do clube, né? Eu vejo que tem perdido nos últimos anos, né? Como que os empresários da cidade abraçam o clube? Pouco abraço, na verdade. O Friburguense hoje tem a Stan, que é uma empresa que, vamos ser sinceros, não tem o porquê anunciar numa Série B de campeonato carioca. O público da Stan não é a Nova Friburgo. Dificilmente a gente vê um cadeado dessa empresa aqui na cidade. É um público de exterior e uma visibilidade em que ele só consegue, a empresa só consegue, numa Série A de campeonato carioca, que tem uma repercussão muito maior do que a Série B. Então é questão realmente de você abraçar, de apostar, de investir no clube, né? De querer crescer junto com o Friburguense. Foi o que aconteceu esse ano e ainda não tem a garantia que vai acontecer em 2018. E o restante do empresariado realmente é muito difícil. Friburguense até vende alguns ingressos para pessoas que gostam do Friburguense, que presenteiam os funcionários de confecções, de outros tipos de empresas, mas é muito pouco. E o futebol é cada vez mais financeiro. Friburguense perdeu 1 milhão e 300 mil que tinha em 2016 da TV e já não teve em 2017. Esse 1 milhão e 300 mil ele era distribuído durante toda a temporada. E aí você acertava mais ou menos a folha de pagamento, fazendo uma previsão desse dinheiro que você tinha, mais o que recolhia de patrocínio da Stan e algum ou outro investimento que era feito, um dinheiro da federação que poderia chegar, a venda de um jogador ou outro, que tem sido também muito difícil por conta da Lei Pelé, que atrapalha bastante o clube que tenta formar um jogador. Enfim, é cada vez mais complicado. Então o Friburguense hoje parte praticamente do zero e com algumas dívidas, né? Então, o abraço do empresariado, ele tem que ser um pouco mais forte. Embora também a gente reconheça que o futebol é muito caro, né? Se a gente colocar aqui a folha de pagamento do Friburguense nessa Série B, foi de mais ou menos 80 mil, arredondando, quase 90 mil. Isso para realmente você conseguir em patrocínios dentro de uma realidade de Nova Friburgo é muito complicado. E você vê que também que o Friburguense nessa questão financeira é muito, muito certo. Por mais que não seja um clube rico, você não vê jogadores reclamando de salários atrasados nem nada. O Friburguense é bem, bem correto nessa questão. Mas nas outras questões, como você falou, essa questão da FERJ, que não colocou o patrocínio, como que o Friburguense ele busca esse patrocínio? Existe uma equipe de marketing que vá atrás? Existe uma visão mais ampla, como a questão do sócio-torcedor, a questão de fazer eventos no clube para que o clube tenha uma renda extra, além do patrocinador master e da cota de TV? Olha, eu acho que é mágica. Eu tento descobrir isso também, estou há quase 8 anos no clube, vou completar essa marca em dezembro, e eu não sei como é que o Siqueira, a diretoria como um todo faz para manter o clube realmente. Era baseado nas cotas de televisão, né? Não tem como fugir muito disso. E o trabalho de marketing que é feito no clube, ele é um pouco deficiente, a gente admite, né? Até não é essa a função que eu exerço lá. Muita gente confunde marketing com assessoria de imprensa e não tem nada a ver. A assessoria, ela pode potencializar o marketing. Se você tiver ações, quem vai ser o responsável por levar essas ações até a mídia para fazer a divulgação é a assessoria, né? Eu, no meu caso, não sou capacitado para fazer essa área de marketing, não tenho muito conhecimento no assunto. Com relação ao sócio-torcedor, é um projeto embrionário que começou de fato nesse ano, que deve ganhar uma divulgação maior a partir de agora. Já tem um site onde o torcedor pode buscar esse sócio-torcedor, até com benefícios interessantes, como a possibilidade de usar a pista do Eduardo Guinri, descontos em dias de jogos, com algumas lojas aqui da cidade também, na hora de fazer as compras. E com uma divulgação maior, isso pode render algum tipo de dinheiro que o Friburguense possa investir, de repente, no estádio, na criação de uma boutique também, que o clube já poderia ter. É realmente uma falha, mas há situações de bastidores que atrapalham ainda que essa loja possa realmente sair do papel, possa ser criada. Enfim, há pontos onde o Friburguense precisa avançar, sim, na questão do marketing e que podem representar novas receitas. E a questão dos 200 anos, o clube tem algum planejamento, alguma coisa que possa aproveitar esse impulso? Sem dúvida nenhuma, principalmente com o município entendendo a importância do Friburguense, de repente retornar para a primeira divisão. É uma publicidade gratuita para a cidade. O Friburguense disputando grandes campeonatos, a Série A do Campeonato Carioca, e tendo a possibilidade, de repente, de chegar novamente numa Série D de Campeonato Brasileiro, buscando uma afirmação no cenário nacional. E até o momento, de forma oficial, que a gente sabe, né, como jornalista, o governo municipal ou algumas entidades que possam estar participando ainda não procuraram o clube de maneira mais próxima, mais oficial. Claro que teve aquele primeiro contato já, inserindo o Friburguense de repente nesses 200 anos, a possibilidade de fazer alguns torneios no Eduardo Guinri. Esse primeiro contato ele existiu, mas ainda nada muito concreto, né? Eu acho que vai ser fundamental que o Friburguense esteja inserido nesse projeto, porque o abraço da cidade vai ser muito importante. A gente falou aqui da questão financeira. Na Série B desse ano, o Friburguense foi o 11º clube que mais investiu, ou seja, tinha 10 clubes investindo mais do que o Friburguense. Por quê? Hoje é muito difícil de investir no interior, né? Volta Redonda tem a siderúrgica. Resende também se apoia muito nessa questão da siderúrgica. Macaé tem a questão do petróleo, a prefeitura bota dinheiro. E esses clubes como o Americano, como o América, como o Goitacás, eles tiveram ajuda de empresários, são pessoas que estão investindo dinheiro. Mas tudo mais perto da capital, tudo em cidades que hoje são mais desenvolvidas que a nossa, né? A verdade é essa. Então é muito difícil de você atrair investimentos para cá. Então, de repente, o que pode ser o diferencial? Realmente a cidade comprar a causa do Friburguense, né, abraçar realmente essa ideia, o Friburguense jogar com o estádio, com públicos melhores, voltar a ser o time forte que sempre foi aqui em Nova Friburgo e buscar, mantendo uma base, fazendo parcerias. O clube está estudando, inclusive, uma parceria com a Cabofriense, talvez, emprestando alguns jogadores e tendo esses jogadores da Cabofriense no ano que vem para reforçar o elenco e fazer um time que possa brigar pela Série A. E essa parceria, como que você vê ela no âmbito geral? Porque o Friburguense, ele é um time que tem jogadores muito experientes, como o Sérgio Gomes, o Cadão, o Ziquinha, que são fundamentais para o time. E jogadores também da base, como, por exemplo, o Rodrigo, que jogou contra o Carapebus, e foi muito bem, o lateral direito. Como que você vê essa fusão entre os jogadores que já estão integrados ao clube e os jogadores de fora que podem vir fazer parte desse time? Eu acho importante, principalmente pela restrição financeira que o Friburguense tem, né? Não tem como você suprir a perda de jogadores no mercado, com as condições que o Friburguense tem hoje em dia, né? Por exemplo, o Friburguense teve um time no Campeonato Carioca de 2016, perdeu praticamente 8 titulares para a Copa Rio, conseguiu se remontar, foi campeão da Copa Rio, se destacou e com isso perdeu mais 6 ou 7 titulares e teve que se remontar para a Série B do Campeonato Carioca novamente. E como fazer para recontratar esses jogadores? Não tem condição financeira. A gente soube por bastidores que o Friburguense chegou a oferecer R$2.500, R$3.000 por mês para um jogador, veio outras equipes do mesmo patamar que participaram da mesma competição e pagaram 7, 8 mil. O América, por exemplo, pagou 12 mil a jogador. O Audax está pagando 15 mil, tem jogador que recebe esse valor. Isso para a realidade do Friburguense hoje é impensável, né? Então parcerias são importantes. O Friburguense é um clube que tem uma relação boa com alguns outros clubes, com o Nova Iguaçu, com a Cabofriense, né? Até houve esse empréstimo do estádio na Série A desse ano. Muita gente fala que o Friburguense ganhou dinheiro, mas não foi. É um acordo de cavalheiros, a Cabofriense mandou alguns jogos aqui e em troca podem surgir essas parcerias, que seriam muito importantes. Até porque você tem que ter os jogadores em movimento, né? O Friburguense vai jogar oficialmente de novo, provavelmente, em maio do ano que vem. E hoje o futebol é muito intenso. A gente vê, por exemplo, que substituições nem sempre mudam a história das partidas. Por quê? Você pega um jogador que entra aos 20, 25 minutos do segundo tempo, a partida está naquele ritmo, até ele pegar a intensidade do jogo, de repente não vai surtir o efeito desejado. Agora vocês imaginem jogadores que vão ficar aí 6 meses sem jogar. Então é importante que eles estejam em atividade. Eu acho que parcerias como essa são muito bem-vindas. Essa questão da parceria, no programa passado o professor Malum falou sobre isso, pegar jogadores, por exemplo, do Norte, Nordeste, que não tem essa vitrine, e trazer para o Friburguense, para fazer o Friburguense como uma vitrine. Porque essa questão de estar no Sudeste faz com que esses jogadores sejam vistos por times do Rio, de São Paulo. Você vê isso como importante? Talvez sim. É um mercado que o Friburguense pode explorar. Embora no Norte e no Nordeste, apesar de, teoricamente, serem regiões com poder econômico inferiores à região Sudeste, já existe um desenvolvimento muito grande, né? A gente vê que o Sport, por exemplo, hoje é um clube lá no Nordeste que tem uma situação financeira melhor do que a do Botafogo, por exemplo. O elenco é mais caro, né? E o Botafogo é um grande clube aqui do Rio de Janeiro, do Sudeste, enfim. Então não é simples, mas pode ser um caminho, buscar esses mercados menores, né? E eu acho que o Friburguense teria que ter, de repente, alguém mapeando esse tipo de situação. Mas há muitos empresários também que são amigos do clube, que de repente oferecem jogadores. Mas olha, não é fácil, viu? Mesmo Norte e Nordeste, muitos clubes conseguem ter uma situação melhor do que o Friburguense. A gente volta a bater naquela tecla de cidade do interior, que tem uma capacidade de investimento muito menor do que outros clubes, tem uma estrutura muito mais limitada, embora o Eduardo Guinle seja um estádio, por exemplo, que tem condições de abrigar qualquer jogo. O time grande já veio aqui recentemente e deu tudo certo. Hoje a comparação, o que se exige no comparativo é com as grandes arenas, e a gente sabe que nesse sentido o Eduardo Guinle ainda está muito longe, né? Enfim, então é muito complicado. Mas esse tipo de mercado pouco explorado pode ser sim uma saída bastante interessante. E como fica a questão da base de jogadores aqui da cidade mesmo? Olha, a base, assim como um todo, depois que o Friburguense caiu para a segunda divisão, diminuir um pouquinho o nível de investimento, né? Porque quando a gente falou daqueles 1 milhão e 300 que eram divididos para todo ano, você pega a folha de pagamento, você pega a comissão técnica de categoria de base, você faz mais ou menos um planejamento de gastos de viagens, dos jogos, e inclui mais ou menos tudo nisso aí, né? E sem esse dinheiro, logicamente, que a divisão de base ela vai sofrer um pouquinho mais. Só que aqui na cidade, com o passar dos anos, se criou um mito, né? E até eu começar a trabalhar lá, eu também tinha as minhas dúvidas, mas fui buscar saber, logicamente, e é isso que quem critica deveria fazer também, de que o Friburguense não dá oportunidade para jogadores daqui. É uma grande mentira. Eu nunca vi, nesses 8 anos de clube, ninguém chegar lá e pedir para fazer um teste e não conseguir. Mesmo aqueles que têm uma condição física não tão privilegiada para jogar futebol, nunca foi negado. Sempre tiveram oportunidades. Só que acontece que o futebol, desde a base no Friburguense, ele é tratado como profissional. Então você tem que ter uma rotina, você tem que abdicar de algumas coisas e de vez em quando até trocar o horário dos seus estudos, porque tem jogos à tarde em determinados momentos, você de repente tem que estudar à noite. E nem sempre aquele jogador, aquele garoto está disposto a enfrentar tudo isso. Né? E existe também uma outra situação, que hoje são as pontes diretas que o pessoal tenta fazer para um clube grande. E chega lá com promessa de empresários, de que vai jogar no Botafogo, no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, logo de cara, e não é bem assim, a gente sabe. Então, em vez de usar o Friburguense como ponte para esses clubes, tenta fazer o caminho direto. Aí o garoto, de repente, ele está morando no Rio, não vai ter a estrutura necessária, ele vai desanimar com o futebol, porque é muito difícil. Enfim, é uma questão um pouquinho cultural também. Mas nascidos em Nova Friburgo, por exemplo, nesse campeonato, a gente teve o Bruno, o Bidu, que é antigo no Friburguense, mas ele é friburguense, é nascido em Nova Friburgo, jogou no União, em Conselheiro Paulino. Teve o Rodrigo também, que nasceu em Nova Friburgo. E mais alguns ali agora que eu não consigo me lembrar, mas que estão pelo menos aqui na cidade há muitos anos. Quem estiver ouvindo e se interessar em integrar ao clube, como que pode fazer? Olha, tem que procurar o coordenador da base, que é o Sávio Badini, e ele vai fazer orientação, os dias de testes, quando é que os treinadores da base vão poder observar esses atletas que desejam jogar por lá, e vai ser marcado direitinho. Mas não existe isso de ter que pagar, o teste é aberto, o Friburguense também se interessa por novos valores, né? Como não, é um clube formador que precisa da base, não tendo essa capacidade financeira para investir. Então é só procurar pelo Sávio e com certeza vai ter um horário para fazer esse teste. Nessa Série B1 do campeonato não tivemos grandes transmissões, TVs. Só a Jornada Interativa transmitiu os jogos do Friburguense no Eduardo Guinle. Qual foi a importância dessa transmissão da jornada para o Friburguense? Fantástico, fantástico. Eu não me canso de parabenizar o trabalho da Jornada Interativa, porque leva o Friburguense para todos os lugares do Brasil e do mundo. Muita gente, acredito eu, ouviu o Friburguense pela internet, friburguenses que torcem pelo Tricolor da Serra e que não estão mais em Nova Friburgo, que não conseguiam ir ao estádio e que não conseguiriam acompanhar em tempo real caso não fosse a Jornada Interativa. Então é um trabalho muito bacana, além de revelar talentos da comunicação, né? Como vocês, por exemplo. É uma porta também que se abre para as pessoas que estão começando no jornalismo esportivo, que desejam seguir carreira nessa área. Então acho que só vem a agregar. E transmissões bastante dinâmicas, né? Eu até participei de uma delas, gostei bastante, cada vez melhores, inclusive. Eu acho muito importante para a comunicação da cidade e para o Friburguense também é muito bom, porque leva o nome do clube, leva o Friburguense para mais perto de quem não pode comparecer ao estádio. E agora o Friburguense só vai voltar a campo em maio de 2018. Como que vai ser esse cronograma até lá, em questão, né, nos jogos treinos? Vai ter algum tipo de campeonato ou vai ser só treino, jogo treino para o campeonato do ano que vem? Na verdade, a direção do Friburguense ainda não decidiu isso de forma oficial. Foi um baque o fato de não estar, pelo menos, entre os 4 finalistas, digamos assim, né? Porque a semifinal é que é a grande final da Série B1. Depois vai brigar pela taça, mas claro que o acesso é o grande objetivo. A diretoria do clube, como jogadores, comissão técnica, todo mundo esperava um desempenho melhor, né? Esperava estar nessa semifinal geral. Como não aconteceu, é preciso replanejar. Pensar o que ficou de dívidas, o que vai ter de investimento, mas eu acredito que até o final do ano, pelo menos novembro e dezembro, não vai ter movimento de futebol profissional. Primeiro porque não se tem uma estrutura financeira hoje para isso. Você colocou o jogador para trabalhar, já tem a folha de pagamento, já tem a questão da alimentação, já tem toda a estrutura que envolve um departamento de futebol profissional. E tem a questão também da tentativa dos empréstimos, né? É, para que os jogadores possam jogar pela Cabofriense, de repente, que a gente citou, ou algum outro clube, para que não fiquem parados. Então, eu imagino que se realmente começar em maio ou em junho a temporada da Série B, o Friburguense começa um trabalho em janeiro, acredito eu, e a partir dali, com as divisões de base, já pensando em quem pode ser aproveitado para o time principal na Série B1 do ano que vem, e depois trazendo esses jogadores que porventura forem emprestados. Mas eu acredito também, e essa é uma intuição minha, e até conversando com o Siqueira e conhecendo um pouco mais ele, que vai haver um investimento um pouquinho maior. Embora a dificuldade financeira ainda seja grande, talvez até maior do que nesse ano, mas talvez em parceria com empresários, com outras equipes, alguns jogadores mais experientes devem compor o grupo. E dificilmente o técnico será o Merica de novo. Existe a intenção, pelo que a gente sabe de bastidores, de trazer um treinador um pouco mais calejado, um pouco mais experiente. E aqui uma informação, não sei se é uma informação, mas uma intuição minha. Não se assustem se o Gerson Andreotti for escolhido para tentar levar o Friburguense de volta à Série A. É apenas uma intuição, não tem nada oficial, isso não foi colocado, mas é um cara que viveu o clube. Essa é a diferença. É o abraço que a gente está falando da cidade que tem que ter. Tem que ter o abraço da comissão técnica, os jogadores têm que entender a importância, a dificuldade do Friburguense e realmente se abraçar como um todo. E o Gerson é um cara que sabe fazer isso como poucos, que entendeu, que gostou de Nova Friburgo e do Friburguense. Então, eu não me surpreenderia se ele for escolhido. E também outros nomes que sempre surgem, né? Antônio Carlos Roy, que também tem identificação aqui com Nova Friburgo, embora seja um treinador mais caro, mas aposta em troca de comando e num time um pouco mais experiente. Perfeito. Dito isso, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. É muito legal a gente poder estar falando um pouquinho de friburguense e da forma que tem que ser, um pouco mais abrangente, né? É claro que, de repente, faltou um pouquinho mais de técnica, um pouquinho mais de concentração dentro de campo, um pouco mais de equilíbrio. Muitas falhas individuais durante a campanha atrapalharam bastante também. Friburguense perdeu alguns jogos em casa que não estava acostumado a perder, mas também talvez pela falta do abraço da torcida, como a gente comentou, por falta de ser um time forte em casa, por esses fatores. Mas, logicamente, que é preciso discutir uma questão mais ampla. A gente está falando de um clube do interior, de uma cidade que tenta se reerguer, que tem muitas dificuldades financeiras e de um momento do futebol em que a ideia é elitizar, é enfraquecer os campeonatos. Você criou uma Série D, você colocou um obstáculo a mais para quem quer chegar à Série A. Então, a questão é realmente tentar elitizar. Então, é o momento de todo mundo tentar comprar a ideia e tentar reerguer o Friburguense. Mas essa discussão ela tem que acontecer, não só dentro de campo. Faltou a técnica, faltou algo mais? Realmente sim. Mas fora de campo também é muito importante que a gente faça uma análise. Eu agradeço então a presença, Gachin, e espero que o Friburguense tenha um 2018 cada vez melhor. Amém, tomara, né? É bom para todo mundo, não só para a gente que torce pelo Friburguense, que é da cidade, mas para o jornalismo esportivo de uma forma geral, para o pessoal que acompanha e também para Nova Friburgo de uma maneira mais ampla, né? As pessoas têm que entender a importância das instituições para a nossa cidade e uma das mais tradicionais, das que mais leva a Nova Friburgo de uma forma positiva para o Brasil e do mundo, é o Friburguense. Então, é isso. Muito obrigado, viu, pelo convite. Bom, agradecendo a presença aqui do jornalista e... assessor de imprensa do Friburguense, Vinícius Gastim. Vamos chegar com essa segunda edição do Ponto e Vírgula Podcast por aqui. Vamos voltar, Luan, algum dia? Com certeza. Então é isso, agradecendo a todos os ouvintes e até o próximo programa.